Bora gravar ao vivo no Humberto Parente agora! Joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho! E faz, e faz, e faz, e faz, e faz! Pra cima! People see me, but they just don't know. People see me, but they just don't know. Pessoas que vieram hoje prestigiar mais um evento do Búfalo do Marajó. Essa galera maravilhosa que não perde um evento sequer da nossa evolução. Pra cima! People see me, but they just don't know. People see me, but they just don't know. DJ Darlan do Búfalo do Marajó. Um abraço aí pro Duda, que acertou no motoqueiro fantástico. Fala, motoqueiro! Ô, garota, olha pro DJ, olha pro DJ. E a família SS Lanches, o melhor lanche de mais de toda a organização do Sérgio. A sua é o Arley, valeu, Arley. Vem cá. Choque do frio. Começa a dançar, vem. E a galera da GDC lá do Menino, o Johnzinho das Trilhas. Começa a dançar. Matheus Castro tá por ali. O DJ Cheiroso sempre no apoio com a gente também. O Vandinho, fala motora Kilder. Clebinho, lá no paredão tô nem vendo. Zezé, o Vandinho. Ô garota, olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Vem na bunda e começa a dançar. Só no taqueado, tira em achar. Pastor, já eu chamo você, meu parceiro! Alô, Pirata 3D, o rei do CD, está ali com a gente! Um abraço pra você! Juninho Amada, Cavinho come calado! Te liga aí, Fabrício Pinheiro! Marquinho Belém, está ali ao lado! Cassinho dos Nisos! Valdir, Raios, o Bob 10, o Wilke! Alô, Wilke, fala o Wellington do Animal! O Animal! O angolando e a galera da Nike fala angolando. TTzinha, polizinha. Olha o bombe rola a cena. GTC é do comércio de Alba e Tetuba. Sandro, assessoria lá do vereador Toninho, lá de Guerra Beberinho, o Mertinho tá ali com a gente também. Fala, Black! Minha equipe cacetada, alô, cacetada! Sueli Zia, Luanzinho da 007, Peleleu, te liga, Dani! Fala o saco de da Amazônia! Alô, Serginho do Palio! Pra cima! tu tem que tirar o chapéu, viu? Cássio Pirantinho. O homem é bom. Queira abraço com muito carinho, respeito. Essa galera lá de Boná, viu? Maguila, grande parceiro Maguila, está ali com a gente. Robin Playboy. Foda a mídia, Sufiel. É, meu. O Lico, fala, Lico. Perfeito, corre, vai. Você me ama, não te amará. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira. Não sou vingativa, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia eu posso até te perdoar. Mas vou ficar com quem só pra depois te ver. Joga a música pra cima, gira o lacinho. Gira, gira. Só quem vai amanhecer dá um grito. Toda a minha GDB, essa equipe que eu tenho um carinho muito grande. Jonathan, Elton, Lucas, Gigante, Romero, Fernandinho, meu parceiro Bolão. A GDB tá bem por aqui, ó. O Renan da Manga, São Jorge. Escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperança. Já começou, já. Mas não paro de pensar em você. Casamento tem marcado pra semana que vem. Mas quando é que eu vou me casar? Já te viro, parceiro. Queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia tentou se camuflar, mas não teve como. Quer ver? Vamos. Meu coração não quer deixar. Ele chama por você. Meu parceiro Valdian. Loucos no shopping, Alisson Negão. Um abraço aí. O Abraão da Pedreira está aqui ao lado. Milazinha. E a nossa loira da evolução sempre na gira. Acima! Alô, Bacura! Não. Sucesso! DJ Betinho Isabelense! Um, dois, três, vamos curtir! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Esse animal é uma loucura, vai ter tuba! Na curtição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis seguir. Lourinho da Bis, Negão do Cadete, parente Anderson do Fiat, Trevoada, está ligado. Equipe Caceta, o som de Abaetetuba, se liga na estrutura. Túlio, é o Juninho Suicida, Naná, Davi Garimbó, meu parceiro Serginho do Palio, alô Monique. Sou linda menina, sou da colete no clima. Linda sensual, eu assino embaixo, essa galera do Palio. Sou linda menina que chega. Meu parceiro Mauro da Vila, está ali, fala bom. E a colete não esquenta. Big Big Facção, Márcio Jabiga. Um abraço pra você, Daniel Gordo Nenê. Toca taradinho de Dio, ele é uma linguagem. Viviane Batidão, DJ Betinho Isabelense. Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaetetuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as balete que comanda aqui. Sou linda menina, sou da balete no clima. Linda sensual do jeito que os moleque pia. Sou linda menina, um, dois, três. Vai, ando, ando, ando. Eterno David Cacetada, meu irmão. O animal. Bora pronta, Mike. Robert do Agile. Já foi avistado por ali ao lado do meu compadre Clebinho do Cachorro Louco. Quero abraço pra você, viu, compadre Clebinho? Rameiro do Distrito, está aqui no Burrão. Um abraço pra você, obrigado. Alô, Carlinho, alô, Clebinho. O Clebinho de Garapemeri, alô, Marília. Zezé. Choque do Frango. A galera de Garapemeri da GDC do Comércio. Juninho bateu o rastro, Neto Pantoja. Te liga aí, garoto. Cheirou. De Júnior, Pamela Melo. Chama um abraço pra galera aqui que tá esquecendo, né? Minha galera GDB. Vocês não são mais o rei dos periquitins, viu? Todo mundo casado aí, viu? Rubens. isso que existe na música. Minha produção rapidinho, viu? Marcelo do Celta! Está aqui com a gente do Celta, Mini Búfalo! Valeu! Ailton Negão, bolando o Léo da Brochê dos 60 do Animal. Os atribulados da farra da cidade nova do Mirim. Mujera, Fusca, Rato, Tiel e o Beto Hi-Fi. GDC do Comércio, Maurício, Júnior Moraes, Serio do Cadete, o Silvano da GDC do Céu. Galera de Moaná, Robin de Playboy, o Maguila da Agência 314, Lico Hi-Fi, o Max da Carne, o Cabalão e o Cabelo. Alô, Cabelo! O Búfalo do Marajó, o animal que conquistou o Pará. Bora curtir, galera! Johnny Pio, Pãozinho, Vereador Pãozinho, Jéssica Brito, a galera tá na fala, Johnny Pio! Pra cima! A novinha não me quer, só porque eu vim da roça. A novinha não me quer, suficia! Eu vim da roça. Alô, Kleber! Roça, roça o piru! Edinho de Garabemirim, meu parceiro Edinho! Roça, roça o Maxi da Redley! Aquele abraço pra você, viu, Maxi? O neném da Redley, o Maxwell da Redley. Alô, meu parceiro, mano! Tatu lá do Burutinga, Jefferson Bruno, PH, PH Marques do Whisky, de Alson do Barreirão, e a Neia, o Glauto Barbosa, Dieguinho do Passinho da Empresa 5, Rubeiro Frondeiro. Beleza! O negão, o Alisson dos Loucos puxou! Cassinho, o Valdir tá por ali, fala, Valdir! O Búfalo sacudindo a Amazônia. Ei, da Detona Funk. Cê é louco, hein, cachorreira? Tá com a mão abençoada. Como diz o cara? Mais um lepra, vou montar uma empresa de celular. Tô te entendendo. Prepara. Alô, Wagner Magalho. Que eu vou te botar. Robert Duarte, né? É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar. Grande abraço aí pro Alanzinho Teixeira, Jailson Manal, de Gara Pedrinho, está ali com a gente. Luciano Neguipe, Alva Lange de Belém do Pará. Alô, Felipe Braga! Lá do Mercadão, o Lucas GDK. Lá de São Domingos do Capim. Família Ferreira, Anderson Vardo, Elielso Laércio Edião, o Balu Anderson, Sedação de Guilherme Guerreiros, lá do Jurunas. Eu vou te botar, hoje eu vou te botar. Cadê meu parceiro preto do esquadrão da Nike? Pokémon do esquadrão? Você sabe, Pokémon da Nike? Esquadrão Nike, alô preto! Acima! comigo, calma aí. Se prepara, que eu vou te botar, que eu vou te botar. É só uma entrada que o Livinho vai colocar. É só uma entrada que o Pedrinho vai te botar. Tu falar que é maldosa, quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar. Mas eu vou continuar, eu vou te botar, hoje eu vou te botar. Vou botar devagarinho, só pra não te machucar. Eu vou te botar, hoje eu vou te botar. Bora curtir assim a Baitetuba! O búfalo do Marajó, o animal que conquistou o Pará. Sabe o que é bacana? É porque quando chega essa batida aqui, a gente já sabe. Ah, aí vem marcante, viu? As marcantes que tocaram na cabeça de muita gente, viu? É por isso que eu vou dar a oportunidade pra você pegar sua gatilha e dançar e relembrar só desse jeito. Pato Roubo, que veio lá na Vila dos Gabanos pra curtir o som que ele gravou. O rei do Palmeiras. Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu. Doutor Rui. Alô, Doutor Rui. Me apaixonar. O homem é bom, o homem é bom. Meu coração me diz. Liberal Júlio Thor. E a primeira dama, Enxari do Miri. Está ali, ó. Eu vou te falar. Choque do frango que gosta lá de Guerra Feminina. Alô, Clabinho, bora, Marília! Até o amanhecer, isso é amor. Eu não posso negar. Cadê o meu pastor, hein? Você chega primeiro lá, onde você for. Tem que me cacetar. Tequil, Lana, Rosito, Marilene, Silvina, o Louro está ali com a gente, o Louro do Espeto e a primeira dama, Lalo. Quantas horas e minutos? Isaac do Espaço Vivo e a primeira dama, pra cima, André, Serginho do Palio, Cabo Peixoto, Cabo Peixoto, sua primeiríssima dama, Cássio Piratinha, pra cima! Seguimos de Santa Isabel, lá do Paramajó. Mirley Jones está com a gente. O Gugu e a primeira dama Mini do Esquadrão do Morto. Um, dois, três, vem com o Chico. Meu parceiro Valdo Bolachinha. Lá da equipe Altino Som, cadê ele? Tá por aí, aí, Valdo. Um abraço, obrigado, meu gente. Hoje, a partir de 2 horas da tarde, tem a nega mais famosa do Brasil. F250, nega cabulosa, viu, gente? Lá no Equatorial Parque Clube, a gravação do DVD do Pará. É, F250 bate muito, viu? E vai ter sons automotivos por lá. Bora, Johnny Bill, bora, Pãozinho, bora, Maldinho. Jéssica Brito. Você nasceu pra mim, meu assim, tu és. I love you so, that's cool, yeah. Meu amor, te amo tanto. Você nasceu pra mim, meu... Alô, Lenda Magno! Cavalcante, bate! Derek Cavalcante, Eliane Ribeiro, Matheus Castro, Tiozinho das Trilhas, Neto Pantoja, Alô Cheiroso, bate! Sandro, assessoria do vereador Toninho, domingo é nós lá no setor, viu? Alô, Maiquinho! Domingo é lá no quintal de casa! E você não chega na cabeça aquela dúvida onde Escarneto, você está. Chegaram a ver, menino. 98 horas. Tô pensando. Juninho tem a mão. Ligo pro celular. Calvinho come calado, garoto. Um vazio no peito. Abre esse milhão. Por que que faz assim? Maltrato. Marquinhos Belé. Eu te amo demais. Bate da reta. E mesmo a mão não faz assim. Pirata 3. Já é madrugada. E você não chega na cabeça aquela dúvida onde você está. Suficia. Ando. É a loja. Tem que tirar o chapéu. Viu, Cláudio? Ligo pro celular. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. André da Conte, é? Assim, maltrato o coração. Eu te amo demais, mas mesmo amor não faz assim. Falta dor. Cadê o angolano? Fala angolano da segunda-feira no Pompilho, viu? Calor, o pescador do amor, você que comanda o coração das supersanas. Falta pescador, você que comanda o coração das supersanas. Falta pescador. Alô, vaca! Brasil Surf, um abraço pra você, viu, Maria? Obrigado, valeu! Glória da Evolução, Milacinha, Cibriela, pode crer! Pra cima! Olha a madrugada, estou sozinho pensando em você. Estou abandonado, sem teus carinhos não consigo viver. Tchutchu da Suficia e a primeira dama Joyce. Olha o Tchutchu, Rafael Silva, Luni Tunes. Qual o som do teu coração, Rafael Silva? A nossa chama não pra mim, Ramon. Fala o sub do gosto, galera. É badalação. Pokémon da Nike. Esquadro da Nike, bola nessa, preto. Você é meu bem. Tipo, já tem a de vocês. Deixa comigo. Fala, Joyce. E aí, Joyce? Cadê as minhas bufaletes? Já passa que ainda não vi. Luciano do Mirim, o Black e o Tchepini estarem com a gente. DJ Nenê, no pancadão, não. DJ Nenê. Cai a madrugada, estou sozinho pensando em você. Estou abandonado, sem teus carinhos não consigo viver. A vida inteira a gente prometeu, era você e eu em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar, e nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Já tem o um show com o DJ Josias. Você é meu bem, que Pretinho, tchau, baita. Da Hedley e a primeira dama Carla, amor eterno, verdade. O cheiro de El do Miri, já confirmando presença domingo lá no setor. Wilkie, Doutor Igor, Mutinho das Andes, Priscila, Kelly, Narigudo, Mesquita, Ailson, Pop 10, a galera do Cordeiro tá ali, ó. Foi por você que eu me apaixonei. Eita, Índia, Tani Meirelles. Abraço pra você, viu? Desculpa. Esquecida. Bernard Júnior. Você sabe que é nós. Eu não consigo. Choque do Fran. Me controlar. Lá do Mirim, Neto Pantos. Quando te vejo. Lana, Mari. Aira. Monique e as meninas do pai. Verdade. Estou ali do lado, ó. Não esqueço. Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca. Polizia, delegacia. Alô, Suelenzinha. Você tem todo meu amor. Sou toda tua e só você me dá prazer. Chico doido, vem logo pra mim. Chico doido, estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. ti, fico doido. Meu amor não tem fim. Em Bragança. Alô, meu pastor, chega rapidinho aqui, meu pastor. Chega rapidinho. Fico doido. Meu amor não tem fim. Faz a Tati passar. Porque me abandonou. Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. A nossa história de amor. Pode ter um. Um, dois, três. Gigante, Romero, Fernandinho, aí bolão, se liga! Equipe cacetada, meu irmão! Essa equipe é pura cacetada! As primas inseparáveis, Tainara Souza, Adriane Cruz, Gera Dias! Entenda, eu não consigo te deixar, amor! É tudo que eu sonhei! Sim, te adoro, você e eu, amor, em uma chuva de verão, na onda e o mar faz lembrar nossa paixão. Você e eu, amor, chama um abraço pra Alice Vilhena, Lene, Reinaldo, Diego, Pet. Obrigado pelo carinho, todos vocês, viu? Muito carinho, valeu. Nenê, no pancadão, nenê, nenê. A vida inteira eu quero estar ao teu lado. Porque te amo tanto assim. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito. No super dinâmico, vou te namorar. Pokémon, um abraço pra você, obrigado. Sou valeu, preto do esquadrão. O Angolano, o Abraão, tá ali com a gente. Valeu. Olha meus logos pro show. Tanto, tanto, que nem sei dizer. Porque te amo tanto assim. Joga a mãozinha pra cima e faz o chifrinho. E faz, e faz, e faz, e faz, e faz, e faz, e faz, e faz. Pra cima! Olha o animal. O búfalo do Marajó. O animal. Conta pra mim que eu te quero. Que eu não vou pedir pra sempre. Gugu, GDC, GDC no comércio de Abaetetuba, viu? Cadete, Maurício, você a galera tá por ali. Sai, galera que é responsável pela mídia do animal e Abaetetuba. Vem no meu corpo, vem. Gugu, Alisson, Cassi. Quero te dar o Arito. O animal. Alô, Will, que te liga, Gugu. Vereador Pãozinho, Jéssica Brito, Fernandinha, eu quero alô, Ariel. Thiago Samara, Silvia, Jamine, Ricardo, Alessandro, Gabi e Malan, está aqui com a gente, valeu! Eu não vou mais permitir o meu olhar. Alô, banda RQZ, vamos disparar o sucesso? Vamos sim, Bruno e Trio, toma! Tá feliz, dá um grito aí. Gente, nós, eu fiz um convite para uma pessoa vir aqui hoje, que hoje é aniversário de Abaitetuba, e eu tava em Garapimirim hoje. Esse cara é pastor da Assembleia de Deus, viu? É sempre muito bom a gente ouvir a palavra de Deus, não é verdade? E sempre que ele chega aqui, a gente dá oportunidade, porque o Búfalo do Marajó também traz mensagens lindas para todas as pessoas, né? Meu pastor, você vai dar uma mensagem pra galera rapidinho antes do show do Josias? Eu queria que você falasse com esse povo de Abaitetuba ao som desta canção aqui pra tocar o coração das pessoas, ó. Levanta a mão pro céu agora, levanta a mão pro céu e vai dizendo glória a Deus nesta noite. Quantos creem em Deus, levanta a mão pro céu e faz um barulho bem alto nesta noite. Tudo que eu consigo é imaginar. Meu amado ouvinte, nesta noite Deus me trouxe aqui para uma missão maravilhosa. Essa é João 3,16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesta noite, meu amado ouvinte, quando o Pai Tetube está fazendo aniversário, a melhor coisa que tem na vida é ouvir a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nesta noite, Deus ele desceu aqui dentro desse lugar para impactar Baetetuba com o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus que fala em Mateus capítulo 11, o versículo 28, 29 e 30, dizendo: vinde a mim todos que estão cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Saiba de uma coisa, meu amado ouvinte, você que está afastado da casa de Deus, Deus te pegou dentro do badalação para te dizer que tu é projeto de Deus, que tu é propriedade peculiar. Amém. Que tu é nação eleita, sacerdote real. Só quem é, levanta a mão pro céu e glorifica o nome do Senhor bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Pastor, a gente sabe que o nosso Brasil vive uma crise muito grande. Verdade. A gente sabe que Abaitetuba é um povo que sem dúvida alguma merece. Quem quer paz em Abaitetuba, coloca a mãozinha pra cima. Verdade. Por isso que a gente trouxe o pastor aqui, né, pastor? Isso. Data aniversário de Abaité. Verdade. É você fazer essa oração maravilhosa. A gente sempre fica muito feliz, viu? Com certeza. E que casa. Levante a mão pro céu, vamos orar agora. Senhor meu Deus, meu Pai, te apresento a cidade de Abaitetuba, em cima da nave do Badalação, meu Deus, orando, clamando para que o espírito da morte seja repreendido de dentro de Abaitetuba, que a paz possa reinar dentro de Abaitetuba, e que o Senhor possa abençoar a cidade de Abaitetuba, libertando, salvando, transformando e fazendo obras grandes e tremendas dentro de Abaitetuba. Abençoa, meu Deus amado, cada um dos DJs. Deus, entrega a bênção, entrega a vitória hoje aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Agora levanta a mão para o céu, assim bem alto. Vai sacudindo assim. Pode aumentar o hino, DJ. Pode aumentar o hino. Levanta a mão para o céu. Quero oferecer esse hino para a Paetetuba, para o Choque, para o DJ Darlan, para todos que estão juntos aqui. Você é o espelho nesta noite. Pode soltar, DJ. Solta, DJ. Entra aqui a imagem do Senhor. Sacode a mão. E o mundo ainda não notou. Já é o bastante pra você conhecer o seu valor. Você é precioso. Isso é precioso. Mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Bate uma salva de palmas bem alegre para Jesus nesta noite. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe, DJ. Abençoado, abençoado, abençoado, abençoado. Esse cara aqui parou com a metá, viu, gente? Parou aí, Garapemiri. A gente sempre fica muito feliz de receber você aqui, viu, pastor? Obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Pediu pra parar. Parou! Eu acredito que Deus tem um projeto na vida de cada um de vocês, gente. Quem acredita aí, faz barulho! Joga a mãozinha pra cima, vai ter tuba! Um, dois, três, se liga! Estúdio DS Produções, a sua melhor produção é aqui.